Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô, macacada! Aqui é André Brandalize e não tem pior crise do que a crise renal. Oi, pessoal, sou o Arthur aqui, Arthur Soloveitch. A CPMF falaram que ela é temporária, mas a crise veio pra ficar, viu? É, pessoal, eu sou o Vitor Cândido. Acho que a Dilma é igual eu no SimCity. Ela primeiro gastava todo o dinheiro e depois aumentava o imposto pra fazer caixa. Oi, gente, eu sou a Raquel de Sá e eu honestamente não pensei numa frase que ligasse a nossa crise triste aqui. Você entrou em crise, aconteceu com você. Eu entrei numa crise. A minha internet entrou numa crise, eu perdi esse planejamento. Tá ótimo. Pois é, pessoal, nós vamos gravar hoje um podcast diferente. Nós vamos falar de crise econômica. Mas a gente não vai usar termo técnico. Nós queremos botar isso de uma forma mais simples, para que você que está ouvindo também possa entender e, como disse a Raquel aqui, conseguir explicar para outra pessoa como de uma forma tranquila. Então tá, joia, pessoal. Daqui a pouco a gente volta logo depois dos e-mails, os recados. Até daqui a pouco. Este é aquele momento em que eu vou ler os recados, os e-mails, comentários que foram feitos sobre os podcasts do Alô Brandalize. Em especial, o último, o Profissão Vaticanista com a Mirticeli Medeiros. Lembrando, você também pode fazer o seu comentário, você pode mandar seu e-mail. O e-mail você manda para andrebrandalize@yahoo.com.br. E o comentário você pode fazer diretamente no post do podcast. Você entra no www.alobrandalize.com e procura ali o podcast. Ah, mas se você não encontrar ali na frente, você vai lá em cima no site, ele tem lá uma abinha que está escrito podcast Alô Brandalize, clica ali e você vai encontrar o episódio. Você pode comentar não somente do último, como todos os outros que você quiser. Importante ouvir antes, né? Fica a dica. Outra coisa, você pode assinar também o feed. Tem ali no post, você pode verificar, tem o feed ali que você pode assinar e você acessa diretamente pelo seu celular ou outro agregador que você tenha para ouvir o seu podcast, ok? Também uma página no Facebook, blog Alô Brandalize. Coloca lá no buscar no Facebook, blog Alô Brandalize, você vai encontrar a página e procura ali o post sobre o podcast. O episódio anterior, ele foi Profissão Vaticanistas. Tive dois comentários muito interessantes ali no post dentro do site. Primeiro foi do Saulo Cruz, que escreveu assim: o Papa Bento XVI também quebrou meus preconceitos quando ele assumiu o pontificado. Lembro que quando ele assumiu, minha professora de filosofia na universidade falou na sala de aula: não existe atualmente no mundo ninguém com a mesma envergadura teológica e filosófica como este cardeal Ratzinger. A filosofia pede um grande filósofo, a igreja ganha um grande papa. São palavras da professora Silvia Leão. Saulo, legal. Primeiro, muito interessante que você tinha uma situação como eu também tinha, né? Um certo preconceito em relação ao cardeal Ratzinger e que isso caiu por terra. Segundo, a visão da sua professora de filosofia a respeito de um homem que era naquele momento para ela um grande filósofo e teólogo e que para mim hoje ainda também é o maior teólogo vivo. Legal, Saulo. Obrigado pelo comentário. Eu acho que ajuda a mostrar também a diferença que muita gente passou em relação... Diferença não, perdão. A experiência que muita gente passou da mudança do cardeal Ratzinger para o Papa Bento XVI. Legal, companheiro. Até a próxima. Outro, a grande estrela da internet, João Vitor Snaga, também fez um comentário lá. Excelente podcast, sóbrio, sensato, completo. Fiquei o programa todo esperando vocês falarem da Ilse Scamparini. Sabia que ela ia ser citada. Me fez olhar os papas, emérito e atual, sob uma nova perspectiva. E você está saindo um ótimo entrevistador, André. Espero pelo próximo. Snaga, obrigado pelo comentário. E eu também espero pelo próximo. Eu espero também, quem sabe, por um comentário próximo seu. Você sabe que gravar um podcast não é fácil, editar é mais difícil ainda. E eu acho que esse daqui ficou com uma edição um pouquinho melhor do que os outros. Depois você me conta o que você achou, ok? Valeu, companheiro. Um abraço. Também é importante destacar que o podcast, o anúncio dele no Facebook, ele foi compartilhado por várias pessoas e tiveram muitos comentários. Muita gente gostou e elogiou bastante a posição da Medicelli. Por quê? Porque ela é séria, ela não estava ali brincando. Medicelli, parabéns para você pelo seu trabalho e o pessoal tem acompanhado e tem gostado, tá? Agora eu vou fazer uma atualização do podcast desde o momento que ele foi gravado, do episódio anterior, né, da Profissão Vaticanista, até aqui. Quando a gente gravou, a Medicelli falou o seguinte, ela falou que o Papa Francisco iria fazer uma mudança para agilizar os processos de reconhecimento de nulidade do casamento. Que é importante lembrar, nulidade, reconhecimento de nulidade é uma coisa, anular é outra. A diferença é gritante. Como o Papa Francisco falou agora nessa viagem, quando ele estava retornando dos Estados Unidos para Roma, não existe possibilidade de ter divórcio católico. Casou, se o sacramento existe, ele não vai ser anulado. Ele continua valendo. Ele pode ser reconhecido a nulidade, ou seja, significa que ele nunca existiu. Pois bem, a Medicelli falou que o Papa iria fazer essa mudança no processo e ele fez. Logo em seguida que nós lançamos, aliás, um pouquinho antes de lançar o podcast, ele tinha feito já esse anúncio de que iria atualizar o processo para ficar um pouco mais ágil. O que acontece? A Medicelli está lá, ela acompanha as notícias de primeira mão e ela repassa essa notícia de uma forma mais fiel. Diferente de muitos jornais, de muitos sites que você vê aí, que pega uma frase solta e lança qualquer coisa, cria uma ideia diferente. Recomendo para vocês. Se querem acompanhar, saber exatamente o que está se passando no Vaticano, o que está se passando com o Papa, o que ele realmente falou, procure vaticanistas sérios como a Medicelli Medeiros. Acompanhe ela no Twitter. Ela fez um trabalho muito bom nesse período de viagem do Papa Francisco a Cuba e aos Estados Unidos. Ela atualizou no Twitter muitas coisas em primeira mão, inclusive destacando pontos importantes que muitas vezes a imprensa não nota. Então vale a pena acompanhar pessoas sérias como ela, ok? Fica a dica para vocês. Hoje foi mais curtinho. Quem sabe na próxima a gente faz algo maior. Vai depender de vocês. O comentário está aí à disposição. Ok? Obrigado e até a próxima. Só que o doutor já vai atender, sim? Tá bom, obrigado. Não lhe perguntei nada, eu não tô me pedindo nada. Tu tá mal criado hoje, hein? Com mau humor que eu vou te contar. Um negão desse tamanho é mal criado? Olha só meu tamanho. Eu sou mal criado. Mal criado é a velha. Implicando com todo mundo, quase quis bater no motorista de praça lá. Mas tô certo, tá certo. Culpado é você, rapaz. Culpado é você. Ele tava do outro lado da rua. Aí tu gritou, moço, tá livre? Ele fez a volta, chegou perto de você e falou, tô. Você falou, viva a liberdade. Mas tá certo, rapaz, viva a liberdade, rapaz. Oh. O governo tá certo, rapaz. Ah, o governo tá certo. Tá, olha aqui, feijão aumentou. O que que tem? Feijão aumentou. Bem feito, aumentou aqui. O feijão. Aumentou o feijão. O feijão não tem valor nutritivo nenhum. Como não tem, rapaz? Não tem fosfato, não tem vitamina nenhuma. Oh. Subindo o feijão, o pessoal passa a comer soja. Soja é melhor e é mais barato. Mais barato. O governo tá certo, o governo tá certo. Tá bom, os ovos aumentaram também. Os ovos? Mais caro. Tá certo. Ovo é um troço que tinha que ser bem caríssimo. Ovo tinha que ser caríssimo. Você sabe que já estão desmoralizando a coitada da galinha por aí. Desmoralizando o quê? Ficou aqui desmoralizando. É, ninguém dá valor, o governo tá certo. Ninguém dá valor ao serviço dos outros. Um ovinho daquele, um ovinho que faz o preço que custa. Ah, compadre, vem cá, compadre. Vai o senhor lá, faz uma forcinha, tentar botar um ovo pra ver quanto o senhor vai cobrar pelo sacrifício. Chega, chega, eu não quero mais papo contigo, não. O governo tá certo. Tu tá do contra hoje? Quando tu vai acabar brigando comigo? Do contra tá todo mundo. Eu sou protesto, eu sou a favor do governo. Protesto. Tá todo mundo contra. Ninguém tem respeito pelo trabalho dos outros. Ninguém respeita a Nádia. Todo mundo só pichando, só falando mal. Só fofoques. Olha aqui. O quê? Olha aqui. O quê? Essa eu quero. Tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo, o governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da Nade! Agora vamos falar de crise, mas antes de falar de crise, deixa eu apresentar melhor os três convidados que me vieram aqui. Os três participam de um site chamado Terraço Econômico. que é o Terraço Econômico? O Terraço Econômico, ele foi fundado a partir de uma conversa de bar em janeiro de 2014. E aí ele começou a ganhar corpo próximo de março, abril, com três pessoas no início, né? Eu, o Leonardo, que atualmente agora está em Barcelona, e o Vitor, que aqui tá conosco aqui no podcast. E logo depois a gente foi aumentando, né, a nossa forma de conteúdo, né? Os nossos conteúdos foram aumentando, além de artigos, a gente também teve alguns, a gente foi fazendo alguns podcasts, alguns outros conteúdos, e aí a nossa equipe foi aumentando também. Nesse segundo momento, a Raquel acabou entrando, que está conosco aqui no podcast, e outros comigo, são eu e mais oito pessoas que fazem parte do Terraço. No Terraço a gente discute questões de economia, questões de política, muitas vezes político-econômicas, né, que é muito... Vitor, a Raquel podem me complementar, mas é muito difícil, né, hoje a gente separar a economia da política, né? Muitas decisões políticas têm por trás uma decisão econômica e vice-versa. Então, o que a gente faz lá no Terraço, para quem quiser conhecer, já fazendo a propaganda, é www.terraçoeconômico.com.br, e lá a gente discute questões brasileiras, né? Questões internacionais, sempre trazendo a simplicidade do debate e, ao mesmo tempo, trazendo dados que sejam possíveis de comprovação, né? Não adianta a gente trazer algum assunto só com a nossa opinião e sem uma comprovação, né? Sem a utilização de dados que sejam possíveis de comprovação, né? Então, a nossa ideia do Terraço é justamente trazer o pessoal que não é economista, que não tem de formação política, né? Mas que tenham interesse em participar e que tenham interesse de entender conceitos, né? Entender alguns assuntos que muitas vezes são tratados de forma econômica, né? Muita gente fala do economista, né? Que muitas vezes atrapalha esse entendimento pleno dos assuntos econômicos e políticos também, né? Posso dizer que termos técnicos são complicados. Eu sou advogado e o juridiquês também é um saco. E é interessante, porque você começou numa conversa de bar e virou Terraço Econômico. Terraço, pra mim, tem nome de restaurante, aquele grande, assim, que você tem uma visão, de repente, pro mar. Olha, eu acho que é interessante a ideia de vocês. Crise econômica. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Nós estamos em crise? Sim, sem dúvida. Crise? Que crise? antes era marolinha, viu, André? Pois é, era marola, né? Mas aí, olha, nós vamos ter que falar isso aí, né? Uma situação até durante o período, né? Desde Lula, que tava com a marola, que agora nós somos o quê? Nós estamos numa enchente ou a gente já afundou? É tsunami. Já foi, é. Concordamos. Tsunami. Como é que eu consigo identificar a crise? Vamos pensar o seguinte. Nós temos que pensar que as pessoas que estão ouvindo e nós mesmos, nós saímos de casa e nós estamos encarando uma crise econômica. Ao mesmo tempo, quando chega na Páscoa, por exemplo, desse ano, teve loja aqui vendendo chocolate, que era uma maravilha. Aonde que está a crise? É, André... Eu vou começar, mas eu acho que no sentido que a gente ainda não sentiu a crise na rua, é isso que você quer dizer? Pois é, tem um pouco disso também. As pessoas ainda têm emprego, a inflação ainda continua um pouco alta, as pessoas continuam comprando, mas eu acho que a gente está muito perto de ver os números tão ruins que a gente tanto fala se materializarem na vida real. Pessoas perdendo emprego, perdendo renda. Alguns preços caindo, hoje eu vi um número de aluguel pela primeira vez está cedendo com mais força, então acho que a crise está de fato chegando. Então peraí, se a crise está chegando, a gente não está em crise, como é que funciona isso? A crise, vamos dizer que ela já está, esse tsunami já estava lá no horizonte desde o começo do ano passado para quem estava prestando mais atenção. Mas é claro que quem não é economista e quem não tem interesse na coisa não estava prestando atenção porque não tinha mais o que fazer da vida mesmo. Mas hoje, eu acho que mesmo com o seu exemplo do ovo de Páscoa, eu, por exemplo, quando era na época da Páscoa, eu fui comprar um ovo de Páscoa e a moça da loja estava se queixando muito de que esse ano eles não estavam vendendo nada. Eu conheço, eu acho que assim, atualmente os números já se traduziram no dia a dia das pessoas, então eu pelo menos vejo isso em não focado em nenhuma classe social, muita gente perdendo emprego, muita gente, eu sou um exemplo de uma pessoa que não perdi o emprego, mas fiquei muito tempo tentando voltar ao mercado de trabalho depois de fazer um mestrado. Então vamos dizer que eu tinha uma qualificação boa e mesmo assim demorou mais tempo do que o normal, do que a média do Brasil, principalmente nos últimos anos. Então eu acho que esses números hoje em dia já são realidade. Hoje a pessoa já vai no supermercado e já compra menos, hoje a loja já vende menos, hoje o ovo de Páscoa sai menos e os efeitos sempre são um pouco refratários, assim, na vida real, mas já estamos todos sentindo, acredito. É, eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos. A minha compra mensal não é uma compra pequena, eu tenho uma compra grande pra fazer. Eu senti, desde o ano passado pra cá, um aumento considerável nos valores. Tudo que eu comprava, e eu não costumo mudar a minha compra mensal, tá? É basicamente as mesmas coisas. O que eu comprava no ano passado, o que eu gastava X, hoje eu gasto X mais 200, mais 400 reais. Então, nós sentimos isso no mercado. É lógico que não tem comparação com o período que era, que eu me recordo, da época do Sarney, aonde todo dia tinha aumento de preço. Sim. Tá? Isso não nem se compara a situação. E na época do Collor também tinha algo semelhante. Mas nós temos um aumento gradativo que tem pesado. Ao mesmo tempo, a gente vê aumento de conta de luz, que realmente tem aumentado muito, muito. A minha conta em casa dobrou o valor e nós não gastamos mais, simplesmente dobrou. Nós vemos a conta de luz, vemos a conta de água também, que também teve aumento. Isso reflete no dia a dia das pessoas. As pessoas estão vendo. E aí, olha a inflação, está quase chegando a 10%. É, segurou um pouco agora no índice de agosto, mas ela está dando sinal de luz que vai chegar em 10%. O que mais que a gente consegue identificar e olhar assim, poxa, realmente nós estamos em crise? Não, André, só complementando o que você falou dos indicadores, um indicador bem simples, né, e vamos dizer que é o que mais indica que a gente está em crise econômica, é o fato da inflação mesmo, né? O que é a inflação hoje, né? O que é a inflação economicamente falando? Ela é um indicador de quanto, assim, em condições normais de temperatura e pressão, é um indicador de como a economia está girando, né? Então, por exemplo, se os consumidores eles estão comprando, se os empreendedores eles estão produzindo, tudo isso leva a esse aumento de demanda, aumento de oferta, acaba ocasionando um aumento dos preços, né? Então, isso é um movimento normal da roda da economia. Só que o que acontece hoje no Brasil? Essa inflação continua resistente, né? Continua num patamar muito alto e, ao mesmo tempo, a roda ela está girando para trás, né? Ela não está girando para frente. A gente está projetado para esse ano uma queda no PIB, uma queda na produção econômica brasileira de 2,4, me corrija se eu estiver errado, do último Focus. É que o Focus ele também está indo para trás, viu? Desde o começo do ano ele continua indo para trás. Tá virando o quê? Caranguejo pelo menos anda pro lado, pô. É. Não é mais caranguejo, não. Ele anda pra trás. Ele é o Curupira. É. Hoje pela manhã eu tava num evento com vários economistas de vários fundos de investimentos e bancos e o consenso do pessoal é um PIB já caindo pra menos 3 esse ano. Então, esse o que o Vitor falou, é exatamente isso, é um indicador de algum problema econômico, né? Esse conceito econômico chama estagflação, né? É quando você tem uma inflação alta com um crescimento baixo, ou crescimento negativo, como é o caso. O conceito de estagflação é com um crescimento baixo. Estagnado, não é. É, estagnado, é o caranguejo, viu, André? É o caranguejo, beleza. Mas, de qualquer forma, isso já mostra esse aumento da conta de luz, que afeta diretamente as famílias, mostra e acaba mostrando até uma falta de planejamento do governo, que isso a gente pode falar um pouquinho mais pra frente também. Okay. Mas que foi uma política que foi feita em 2013, 2012, né, pra tentar, de forma forçada, reduzir as tarifas, e depois, por problemas externos, vamos dizer assim, por causa da seca, por causa da falta de chuva, isso acabou gerando um aumento repentino agora em 2015, quando os preços administrados eles foram soltos, tá? Mas isso a gente pode falar mais pra frente. Eu acho que só pra dar uma finalizada de, assim, como a gente tá sentindo essa crise, aonde está a crise, eu acho que coisas próximas a, assim, eu já cheguei a ouvir de pessoas, um pouco antes da eleição, uma pessoa comentar assim, mas e o que eu tenho a ver com o dólar? Se o dólar subir, eu não tenho nada a ver com o dólar, eu não moro nos Estados Unidos, eu não vou viajar. Então, às vezes as pessoas realmente não veem, então você não vê que o dólar subindo, muito do que você consome no seu dia a dia, até o pãozinho, vai ficar mais caro. Então, eu acho que, e não é só a inflação, você tem outros indicadores que estão no dia a dia das pessoas que mostram também. Então, por exemplo, você vê um nível de confiança do consumidor, não precisa nem ser um grande fã de gráficos como eu, que não sou, pensando na vida real, o índice de confiança do consumidor nada mais é do que você sair e perguntar pra Dona Maria se ela quer comprar 10 geladeiras a prazo, e ela não quer, porque ela não sabe se ela vai ter o dinheiro amanhã. Então, se ela vai estar empregada. Exatamente, ela vai estar empregada. Então você gera essa incerteza, e a incerteza é como uma bola de neve, né? A incerteza faz com que a Dona Maria não compre a geladeira, então faz com que a geladeira fique estocada na Casas Bahia, que faz com que o produtor da geladeira que vende para as Casas Bahia fique com o estoque maior ainda, e a pessoa que trabalha na fábrica da geladeira perca o emprego. Então é uma coisa que leva a outra numa bola de neve, e que se você vê lá no final, ela tá no começo e no final, atingindo a vida das pessoas normais, o dia a dia das pessoas. Então, um outro índice bom de ver isso é o índice de inadimplência, que também está crescendo muito. Apesar do brasileiro não ser, você não ter culturalmente, não ser um povo que se endivida muito relativo a outros países, você já tem um aumento relativo a anos anteriores. Então você vê que assim, o brasileiro está ficando sem dinheiro e não está conseguindo pagar as contas. Você comentou aí uma situação envolvendo produto que acaba ficando em estoque. E não tem como não, eu tô vendo isso desde o ano passado, até porque eu tenho amigos que trabalham em montadoras de veículos, que as montadoras estão chorando. Uhum. Só que a gente sabe, montadoras sempre choram. Eles sempre querem um abatimento no imposto e não sei o que. Eles estão sempre pedindo benefícios e vantagens para o governo. Isso é normal, a gente já vê isso direto. E desde o ano passado eles estão fazendo esse pedido. E todo mundo, em especial aqueles que têm uma posição de defender o governo, alguma coisa nesse sentido, eles falam: isso é choro de novo, essa a situação é frescura desse povo. Hoje o que a gente vê é completamente diferente, não é um choro, na verdade é à toa, realmente eles estão com dificuldades para venda, porque nós não, o brasileiro neste momento não está conseguindo comprar, porque ele não sabe, como vocês falaram, se ele vai estar empregado e conseguir pagar. Então, isso serve para geladeira, isso serve para o carro, isso serve para o que mais? Que mais que nós estamos tendo que tem esse tipo de situação? Ah, bom, André, eu acho que essa questão do carro ou de qualquer outro grande bem reflete um pouco as escolhas erradas que o governo veio fazendo, eu diria, desde 2009. O governo, o primeiro e o segundo governo Lula foram muito bons no sentido que eles seguiram umas receitas saudáveis para a economia. Eu acho que a economia é um pouco como um bolo que demora muito tempo para ficar pronto. Então, se você mistura bem os ingredientes, usa o tempo certo de forno e etc e tal, vai sair alguma coisa gostosa. Mas se você começa a misturar esses ingredientes errados, mais de um, menos de outro, bom, não precisa ser nenhum gênio para saber que isso vai dar errado. Então, até 2008 vinha acontecendo uma receita muito saudável. Com a crise, o governo viu que tinha espaço para que se aumentasse o gasto das pessoas, então melhorou o crédito, abaixou juros e afins. As pessoas foram às compras, né? E compraram carro, compraram geladeiras e afins. Produtos que nós economistas chamamos de duráveis, né? Que você fica com eles bastante tempo, vamos pôr 5, 6, até 10 anos. E o governo achou que essa onda de comprar duráveis ia durar para sempre, continuou estimulando isso. Não continuou dando crédito, abaixou o imposto de carro, de geladeira, de imóveis, fez minha casa da minha vida, 1, 2, lançando 3 agora. Mas menor, agora tá menor. Agora tá menor. Mas fez um monte de coisa pra estimular que a gente gastasse. Agora, André, você troca de geladeira todo ano? Rapaz, não troco não. Olha, a geladeira que tá na casa da minha mãe já tem muitos anos. A Raquel, eu sei, tem uma geladeira há muitos anos também. Muitos anos. O Arthur, eu não sei porque ele é judeu, não me chamou pra ir na casa dele nem pra oferecer um cafezinho. Ele deve ainda conservar os alimentos no sal, né? Ai, que... Não, mas eu troquei a geladeira, né, faz pouco tempo. Defina pouco tempo. O que é pouco tempo pra você? Não é muito pouco tempo, não. Eu troquei na onda do IPI reduzido, vai, 2010. Tá. Olha, eu então... confesso que o meu carro é de 2008 e eu acho que ele tá novinho em folha, ainda mais agora. Tô achando ele cada dia mais novo, olhando pra mim assim. Dizem que carro de mulher dura mais. Eu acho. Ele tá novo, não vou comprar outro, não. Então, veja, então, esses índices que vocês colocam, principalmente a questão do desse produto que você falou, produtos duráveis, né, que vão ter mais tempo, houve um avanço de vendas no passado. Desde quando que começou a haver um decréscimo nas vendas? Olha, tem... Ah, desculpa. Ah, não, é porque eu assim, coincidentemente estudei bastante isso do desenvolvimento da indústria nos últimos anos, e a indústria vem decrescendo, assim, vem perdendo participação no PIB relativamente às outras partes, né, aos outros setores da economia, desde 2004, 2005, faz muito tempo. Só que isso ficou muito acentuado a partir de 2010. Então vamos dizer que ela estava diminuindo assim e ninguém estava notando muito, até porque os outros setores, principalmente o setor agrícola, ele estava, vamos dizer que, disfarçando. Então você ganhava de um lado, perdia do outro. Aí, como você bem disse, as automobilísticas davam uma choradinha, recebiam uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e ficava todo mundo feliz. Mas, a partir de 2010, isso começou a se mostrar quase que insustentável. Hoje, a CNI, ela espera que... a expectativa da CNI é que a indústria de transformação tenha, no final desse ano, 9% de participação no PIB. Isso é um índice quase igual à década de 50. Então, é como se a nossa indústria estivesse vendo o que tivesse igual à década de 50. Então, é um retrocesso enorme para a indústria. Uma outra coisa que afeta o nosso dia a dia, uma situação que diretamente a gente pode ver em pessoas conhecidas, ou até mesmo alguma pessoa vir a passar por isso, que é a questão do desemprego. Eu queria só fazer uma situação aqui, apontar uma situação. Dois pontos. Primeiro, hoje nós não temos pouquíssimas grandes obras no Brasil. Isso por quê? Porque aquelas grandes obras, em especial aquelas da Petrobras, elas não tiveram como se manter. Não tendo como se manter, as empresas, empreiteiras, têm que mandar embora o pessoal. Então você vai aumentar a taxa de desemprego. Na construção civil, nós passamos, construção civil leve, que prédios, casas, esse tipo de coisa, também passou por um problema porque falta investimento, dá o suporte para as empresas para que eles possam construir novos prédios. Saem, mas não estão vendendo. Então, se não está vendendo, eles não vão também construir. O que significa? Aumenta também a taxa de desemprego. Eu estou falando de uma atividade específica, que é a construção civil, leve ou pesada. Por quê? Porque muita gente foi mandada embora, em especial esse pessoal que trabalhava nas obras Petrobras. Isso não é o que explica esse aumento da taxa de desemprego? Ou a gente tem outros setores que também estão passando por dificuldade? Sem dúvida, André. Esse, vamos dizer, essas grandes empresas, né, as empreiteiras, elas explicam boa parte desse desemprego. Só que da mesma forma que eu tinha falado antes da economia na forma de uma roda, o desemprego ele é explicado perfeitamente no próprio movimento da economia. Então vamos usar o seu próprio exemplo da construção civil. A construção civil ela passou por um boom, né, em 2010 até meados de 2014, 2013. E aí a partir desse ano a indústria da construção civil começou a mostrar uma desaceleração e, nesses casos de desaceleração e diminuição das margens e do lucro, as empresas acabam demitindo uma parte dos funcionários, certo? Okay. O próprio movimento. Então, com a demissão desses funcionários, com a menor renda de uma parte dessa população que está sendo demitida, a população como um todo compra menos, né? Ela acaba comprando menos e consumindo menos produtos, consumindo menos serviços. E com o menor consumo, os próprios ofertantes desses serviços, desses produtos, acabam vendendo menos. E aí eles próprios têm que demitir também. Ele tem como uma resposta a própria diminuição do seu quadro de funcionários, ou a capacidade produtiva necessária no seu potencial, né? Então, pelo fato desses produtores venderem menos, eles acabam também demitindo. E esse ciclo vicioso, né? Ele continua até o momento que e é muito que a Raquel falou, né? Que é o conceito da expectativa, né? Até o momento que a expectativa esteja deteriorada, esteja ruim da forma que está hoje, esse círculo vicioso, ele não, ele não tem perspectivas de mudar. Então, esse círculo de demissões, menos consumo, mais demissões, menos consumo, acaba continuando. A partir do momento que a gente tiver uma mudança nas expectativas, mesmo com um quadro de demissões, as pessoas podem passar a consumir mais, justamente por vislumbrar um futuro melhor do que elas estão vislumbrando hoje. E se você vê o maior... o setor que responde por maior parte do PIB é o setor de serviços, né? Se não me engano, é 68% do PIB. E os serviços, ele demora um pouco mais, ele é um pouco mais lento do que os outros setores para responder a uma crise. Então, porque não é tão simples. Você não vender um carro, você demite. É uma coisa mais, né? Serviços inclui muita coisa, né? Restaurante, tal, tudo que você vai e é servido seria um serviço. Mas hoje já dá para ver o número de demissões, o número de desemprego está crescendo muito também em serviços, porque é uma coisa que leva a outra. É claro que não foi que a gente teve uma única crise no setor de construção, no setor petrolífero, por causa da Lava Jato, e aí acabou com a economia. Não, já tinham. É uma coisa, na verdade, são crises que se retroalimentam. A crise política, a crise que veio com a Lava Jato, a crise que a gente estava vendo lá no tsunami no horizonte, todas elas se juntaram e é uma coisa alimenta a outra. Então, agora, um dos sinais fortes que a gente realmente está numa crise é o setor de serviço. O setor de serviço que só estava crescendo até o ano passado, o setor de serviços registrou crescimento. Parou de crescer, vai estar diminuindo, está tendo desemprego. Então é uma história que eu sempre falo de serviços. Se você não tem dinheiro, você vai deixar de comprar arroz e feijão? Não, mas você vai deixar de fazer a unha. Você vai deixar de ir no salão, você vai deixar de comer fora. Então... Você está tocando numa situação interessante. Eu vi algumas pessoas reclamando, assim, ou tirando sarro, ou de forma irônica, que seja, de que saíram notícias, por exemplo, pessoal de alta classe, e vão com essa alta classe dentro daquela classificação feita pelo governo. Que, então, alta classe necessariamente não seria alta classe. Pode até ser uma classe média, mas pela classificação do governo já é alta classe. Pessoas que estavam acostumadas, por exemplo, a ir todo final de semana com seus filhos, a família, ia no restaurante à la carte. Aí a notícia vem essa, gente. Às vezes parece ridículo, mas a notícia é essa. Eles, não, agora pela iniciativa da crise, nosso problema financeiro, nós tivemos que mudar o hábito. E agora a gente não vai mais no restaurante à la carte. Nós temos que ir no self-service. Nós temos que ir na lanchonete do shopping. Parece uma coisa boba, mas uma crise econômica que eu vejo, pelo menos dessa forma, o fato de fazer mudar hábitos dentro de uma família, dentro de uma unidade ali da sociedade, isso é reflexo da crise? Com certeza, com certeza. Eu acho que, e em especial, eu acho que as pessoas gostam muito de criticar, porque, os ricos, ai que pena, os ricos não vão mais poder comer em restaurantes caros. O restaurante caro, o rico, tudo isso é como a economia funciona, ainda mais uma economia como a brasileira, que como o Vitor colocou muito bem, ela foi baseada num boom de consumo, o que foi ótimo por um período, foi muito bom, você cresceu, você tirou, assim, muita gente saiu da pobreza, você colocou muita gente entrou no emprego formal, o emprego formal cresceu muito, mas não vamos assim nos iludir e pensar que o emprego formal, a pessoa que, né, era flanelinha, virou registrado CLT de uma empresa lá, trabalhando em qualquer coisa. Não, a pessoa virou manicure, são empregos de menor rendimento. E você não indo no, o rico não indo no salão, ou nem o rico, né, o salão dá tanto dinheiro, tem tanto salão, nunca vi, mas... mesmo isso, essa coisa besta de, hoje eu vou fazer a unha na minha casa, hoje eu vou correr no restaurante por quilo, isso pausa a economia de uma maneira absurda, que é talvez muito maior do que as pessoas possam pensar. Elas podem achar um argumento fútil, mas não é, é o que move 68% do PIB brasileiro. Ô André, uma observação, voltando um pouco atrás que você estava falando do desemprego, a questão é que a indústria também demora mais para demitir. Como a indústria, se a gente for ver, é meio que natural, a indústria paga um salário um pouco maior do que o setor de serviços. Então, tem aquela história, o cara era peão na fábrica 30 anos e aposentou com um plano de saúde, ou a família tinha plano de saúde, então a condição era melhor, né? É um exemplo bem ilustrativo. A indústria demora mais para demitir, porque tem um custo de demitir mais alto da indústria e tal. Isso já passou, a indústria tentou segurar esses funcionários. funcionários por 2-3 anos para ver se a situação melhorava. Não melhorou e agora começou a demitir. É, eu trabalho muito fazendo estimativas e discutindo com outros economistas. É, um negócio que é meio consenso é que ainda faltam 3 milhões de funcionários da indústria a serem demitidos, tá? Quando você analisa o quanto você produzia em 2008, é o mesmo que você produz hoje, mas lá em 2008 você produzia o mesmo número com 3 milhões de funcionários a menos. Então a gente acredita que ainda tem 3 milhões para ser ajustado de empregos industriais ou alguma coisa do tipo. Falando com a Raquel, concordando com a Raquel, é exatamente isso também. As pessoas vão perdendo o consumo, né? É poder de consumo, e não só os ciclos, todo mundo. Eu vi um exemplo muito ilustrativo no fim de semana, que eu fui no Pão de Açúcar, que é um supermercado mais classe B, classe A, e fui num atacado. As pessoas estão deixando de ir em supermercados pequenos e estão indo para atacados, porque é mais barato, e aí tem a questão da inflação, que está na casa de 10%, então as pessoas querem comprar barato. Então, você começa a ver assim, na economia real, no dia a dia, como as coisas estão se reencaixando com a crise. As pessoas não deixam de viver porque o país está em crise. Não é assim, está em crise e vou ficar em casa. Não, as pessoas continuam vivendo, elas consomem menos. Então, você já consegue ver no dia a dia essa realocação das pessoas, né? É uma previsão da indústria de 3 milhões de demissões. Isso não é muito pessimista, não? Olha, não é uma previsão da indústria, tá? Economista faz muita mágica para achar alguns números. Então, eu vou te explicar... Pois é interessante. Vamos ver como é que essa cartola funciona. Eu vou te explicar mais ou menos. É uma conta que não só eu fiz, mas vários outros economistas. Para ser sincero, a conta que a equipe que eu trabalho tem é bem mais baixa, é de 1 milhão. Mas um economista muito respeitado, não vou citar o nome dele, nem a empresa que ele trabalha, mas ele me falou há um tempo atrás que ele tem um número de 3 milhões. Então, como que ele chegou nesse número e a gente chegou no nosso? A gente olhou lá atrás, em 2008, antes da crise, a indústria brasileira ia bem até a crise de 2008. Então, a gente olhou o nível de produção em 2008, comparamos com o nível de hoje, que é um nível similar, e aí a gente analisou o seguinte, com quantos empregos a indústria tinha lá atrás e produziu o mesmo tanto. É uma conta meio grossa, mas ela funciona. E aí a gente olha hoje. Então, se a gente produz o mesmo que produzia em 2008, mas com 3 milhões a mais, então, peraí, tem alguma coisa errada. Então você pensa, pô, se eu produzir isso lá atrás, eu posso produzir o mesmo hoje com menos gente. Já com a crise, você ajusta e pensa, esses caras vão demitir, porque eles conseguem produzir o mesmo com menos gente. Então, a situação da indústria, eu acho que ainda vai piorar bastante. Ainda tem muita gente para ir para a rua. Então, como você falou, existe uma mágica aí feita para chegar no número. Então, pode ser que realmente não aconteça. Mas, analisando termos comparativos, pode-se chegar a essa conclusão. Exatamente. Mas, ó, eu vou defender aqui o meu peixe. A Raquel falou que a indústria representa hoje 9% do PIB. Usando o mesmo número, 9%, é o quanto a indústria vai retrair esse ano, a indústria de transformação. Exatamente. A indústria de transformação, só para explicar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, chama... Eu já ia gritar aqui. Raquel e Arthur, me corrigindo se eu estiver errado, se eu não me engano, indústria de transformação são a indústria que faz, são siderúrgicas, são papel e celulose, são indústrias que pegam a matéria-prima e transformam ela em alguma coisa que vai ser usada por outra indústria. Então, são indústrias que tradicionalmente empregam muita gente. Uma siderúrgica emprega muita gente, uma fábrica de papel e celulose emprega muita gente, metalúrgicas e afins. Então, a indústria de transformação ela é um dos melhores termômetros que a gente tem para se analisar a indústria e a atividade como um todo. E é a que mais vai retrair no Brasil esse ano, infelizmente. Se você pega assim, o número que a indústria como um todo, não só de transformação, representa no PIB, é maior, eu acho que é 25%. Mas daí você inclui o resto, por exemplo, indústria extrativa, tá aí. Então, petróleo, tá aí. A Vale, né, mineração, o Abatão aí, não querendo tirar nenhum mérito, que eu sou super a favor da indústria extrativa e do agronegócio, de todas as coisas relacionadas a commodities. Mas indica quem que tá perdendo muito espaço. Explica pra quem tá ouvindo, que diacho é o tal do commodities? Bom, commodities. Ah, eu não sei definir commodities, vamos tentar. Eu acho que são bens que são comercializados, o preço é definido no mercado internacional e são bens, são matérias-primas. Então, é petróleo, comida, como alguém consegue me ajudar? Bens primários. Ó, foi quase uma economista falando. Só faltam uns exemplos, mas... Mas faltou um ponto principal. Commodities são produtos homogêneos, eles são iguais em qualquer lugar do mundo. Ah, é verdade. É por isso que o seu preço é determinado internacionalmente. Exatamente. Então, o milho, o contrato de milho que é negociado na BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros aqui em São Paulo, é o mesmo milho que é negociado na Chicago Exchange nos Estados Unidos. Ou em Rotterdam, lá na Holanda também. Ou em Rotterdam, na Holanda. Então... Apesar de dizermos aqui, por exemplo, que a nossa soja é muito melhor, a soja daqui e a soja de qualquer outro lugar tem o mesmo preço. Tem o mesmo preço. Só uma curiosidade babaca, o bacon era uma commodity negociada em bolsa até uns 2 anos atrás. O bacon? É. Querida, bacon é vida. Qualquer lugar ele é vida. Eu não odeio tem. Bacon. Por quê? A gente te odeia também. Olha, você precisa de tratamento. É a única coisa que eu lhe digo. Mas vem cá, vocês estão falando que commodity é um produto que ele tem, é igual em qualquer lugar, apesar do nosso ser melhor sempre, mas ao mesmo tempo ele tem um preço definido internacionalmente, certo? Perfeito. Exatamente. Ô Joia, esse preço é em dólar, não é? Correto. Sim. Tudo bem, então a empresa que tem aqui, que produz este produto e que vai exportar, significa que ele vai ganhar dinheiro, não vai? Não. O dólar tá alto. Não, aí que mora o perigo. É, exato. Então, como é que funciona? Porque, veja, se você me diz que, por exemplo, petróleo aqui, vamos considerar que a gente fosse exportar petróleo, ele é definido com preço lá de fora, com o dólar, se eu vou vender a dólar, eu vou faturar. Não, a grande questão é o seguinte, André, o preço é definido lá fora, mas a demanda não tá muito boa. Você falou do petróleo... A gente teve petróleo aí na casa de 100, perto de 110 dólares. E hoje o petróleo está sendo negociado a 40 e poucos dólares. 48 dólares. Então, por exemplo, se a gente exportasse petróleo, talvez essa alta do dólar e que deixasse tudo igual. O que caiu o petróleo compensou pela alta do dólar. Mas os preços caíram muito lá fora. E não só do petróleo, soja teve uma queda muito expressiva, minério de ferro. Então, mesmo com essa alta do dólar, ainda assim não está ajudando muito a gente. Porque o preço caiu. A própria cotação da moeda mesmo, do dólar, tem... Apesar de ela ter subido em relação ao real, ou seja, com o mesmo preço você acaba lucrando mais em moeda nacional em real, o próprio preço em dólar ter caído, como o Vitor falou. Então acaba a diferença desse preço em dólar acaba não sendo vantajoso tanto para a empresa, né? Para as empresas. Tá, então nós temos uma crise internacional, é isso? Eu acho que O que explicaria a crise aqui do Brasil é a tempestade perfeita. É aquele famoso ditado da tempestade perfeita. Todos os, vamos dizer assim, o mercado, como os economistas gostam de falar, então bancos, agências de rating, analistas, consultorias, muita, assim, todo mundo, maioria das pessoas diz, os setores que mais estão atualmente atingindo a crise, atingindo, assim, as expectativas, então tudo aquilo que a gente tava falando da confiança, a dona Maria não sabe se vai ter um emprego e o dono da fábrica. O ponto da confiança tá pegando muito a crise interna, com certeza, principalmente a parte política. Então, é uma coisa, internamente você já tem a tempestade perfeita, você tem medidas que foram tomadas nos últimos anos, principalmente no último mandato da Dilma e nos últimos 2 anos de mandato da Dilma, que ela deveria ter corrigido, que foram o que o Vitor mencionou um pouco antes, que são medidas, que eram medidas que eram adequadas para o imediato pós-crise de 2008. Então era aquilo que todo mundo gosta de falar hoje. Ah, mas os Estados Unidos estão lá com a taxa de juros a zero. Não, mas os Estados Unidos estão jogando dinheiro pro alto. Ah, mas a Europa tem inflação, a não sei quanto. Por quê? Porque era o que a gente estava fazendo na época, em 2008, para tentar fazer com que a nossa economia animasse um pouquinho. E isso realmente deu certo no curto prazo, só que depois essas medidas tinham que ter sido retiradas, porque a economia realmente se recuperou, a economia brasileira é fechada relativamente a quase todos esses países que eu citei, então países europeus, Estados Unidos, Japão. Então a gente também conseguiu se proteger aí, o que foi uma coisa boa, mas não foram tiradas, porque quê? Ah, era ano de eleição, vamos controlar a inflação, vamos dar mais dinheiro, dar mais crédito. Então, esse fator interno foi unido com o fator interno político, que foi que tudo começou com a Lava Jato, e aí a Dilma não deu apoio pra quem, né? Não deu cargos pra sua base de apoio. Aí uma coisa enrolou na outra, fez outra bola de neve. E tudo isso se encontrou com uma deterioração. Não, eu não chamaria de deteriorização. Eu acho que é uma mudança do ambiente da economia global agora. É, em termos, assim, se você disser na América Latina, os países vão sofrer um pouco mais atualmente? Vão, porque com a China desacelerando, ela tende a ter uma demanda menor pelas commodities que a gente vende. Tentando ser um pouco menos economista aqui, eu acho que é muito fácil pensar assim, bom, a China cresceu a 7% ao ano, construindo um monte de ponte, estrada, prédio. Chega uma hora que não cabe mais ponte, estrada, prédio, todo mundo mora, todo mundo anda, não tem mais onde construir. Então, eles têm que mudar o modelo de crescimento. Então, como eles não precisam mais construir ponte, estrada, prédio, etc., eles não precisam mais do nosso aço. Eles não precisam mais desse tipo de commodity. Então, você tem uma... Como eles estão comprando menos, o preço cai. E como a gente vende uma coisa que está mais barata, a gente perde. A gente perde, o Chile perde, a Venezuela perde com o petróleo, todo mundo perde. Mas, ao mesmo tempo, você tem a economia americana se recuperando, a economia da Europa se recuperando. Então, você não tem, assim, uma crise. A crise mesmo já foi. O que você tem agora é incerteza sobre o futuro. Então, quando o Banco Central dos Estados Unidos vai subir taxa de juros? Se ele subir taxa de juros, é um indicador que a economia está indo bem. Então, eu acho que existe, claro, que o fator internacional, mas ele não é o principal fator atualmente. Ele simplesmente está adicionando a tempestade perfeita. Pegando uma situação interessante. Eu, se eu não me engano, 2008, 2009 foi aquele período que deu aquela crise nos Estados Unidos. Isso. E que afetou a economia no mundo. Nós tivemos aqui no Brasil, o presidente Lula, naquele momento, ele falou que o que todo mundo estava sofrendo para lá, que era um tsunami, nós tivemos uma pequena marolinha. A marola, na verdade, ela pegou muito, e eu tenho uma amiga que trabalha na área de exportação, eles tiveram uma dificuldade muito grande. A exportação sofreu muito naquele momento. A área de exportação sofreu. De lá pra cá, esse tsunami que vocês falaram, é fruto ainda daquela marola ou é outro tsunami? Bom, eu falei demais aqui, alguém quer entrar? eu acho que a marolinha de 2008, ela não reflete mais, eu vou explicar o porquê. A crise internacional, na minha opinião, passou, o efeito dela sobre o Brasil passou, tanto é que em 2010 a gente cresceu 7,5%. Então eu não acredito que a crise internacional de 2008 esteja nos afetando. O Brasil cresceu muito até 2008, 2010, vamos pôr até 2011, e é impulsionado por esse vento de China, de preços de commodities bombando, consumindo muito bem. E o consumo foi muito bem porque as pessoas não tinham nada em casa. Muita gente não tinha televisão, geladeira. Não tinha geladeira, não sonhava em ter um carro, um computador, e de repente apareceu a chance. As pessoas são racionais e compraram. É óbvio que todo mundo tem que perseguir o melhor padrão de vida possível para si próprio e para a família. Então o país foi muito bem. O que eu acho é o seguinte: o país driblou muito bem. Eu acho que a crise, de fato, o Brasil lidou com ela como se fosse uma marolinha. Foi um efeito, foi até bem-vindo a crise, mostrou que a gente era uma economia robusta, que tinha feito aquela receita do bolo que eu já citei muito bem. Mas o governo é aquele negócio: se o bolo tá indo bem e ficou gostoso, se você ficar fazendo ele, você vai enjoar e vai passar mal. E foi o que aconteceu. A gente continua insistindo na mesma receita e pondo cada vez mais ingredientes. Então o consumo chegou num ponto que as pessoas não tinham mais o que comprar, estavam endividadas, e a inflação ficou muito pressionada, porque tinha muita gente comprando, tinha muito crédito. E o governo se empolgou nessa esteira. Então, ao mesmo tempo que as pessoas consumiam, o governo cortou o imposto de montadora, fez exonerações fiscais que impactaram a receita do governo, expandiu programas sociais, fez Minha Casa Minha Vida, junto com Minha Casa Minha Vida fez um lá que você podia comprar eletrodoméstico com crédito subsidiado. O governo jogou dinheiro no BNDES com crédito com juros muito baixo, e isso também pressionou. Então, junto com o brasileiro, o governo gastou muito. Mas a culpa não é do brasileiro que gastou, a culpa é do governo que deixou isso acontecer. Então acho que a crise de hoje é uma crise criada por nós. E aí tem um agravante que a Raquel falou, que é de China. E qual é o problema de China? A China está desacelerando, teve um problema na bolsa chinesa, que eu não diria que é um problema muito grave, até porque a bolsa voltou para um nível mais racional na China. Tinha, de fato, uma bolha lá. Então, a bolha criou muito rápido, estourou muito rápido. Isso é até bom, que dá uma saneada mais rápido. Mas tem uma China desacelerando. O Citibank, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, soltou um relatório na sexta passada que eles falam que existe uma chance de 55% de uma recessão global. Então, a gente está caminhando para um momento que eu acredito que o mundo está desacelerando. O mundo está voltando a se ajustar depois da crise, mas acho que está tendo uma desaceleração muito grande. E uma desaceleração muito grande de países que tradicionalmente comercializam muito com o Brasil, Estados Unidos e China. O Brasil exporta 17% da pauta de exportação do Brasil vai para a China e algo entre 15% e 16% para os Estados Unidos. Então, mesmo os Estados Unidos melhorando, eu acho que as coisas ainda podem dar uma arrefecida. Isso prejudica ainda mais o Brasil. Como a gente já falou, o preço das commodities está muito baixo. Então, eu acho assim, o Brasil vai estar lidando com uma crise muito grande, que é a crise que ele próprio criou, e o mundo lá fora não está muito do nosso lado. André, só complementando também, eu acho que assim, a principal diferença entre 2008 e 2015, da forma que a gente está hoje, é que é a questão de confiança, né, principalmente. É como a política se misturou com a economia. Explicando. Uhum. Em 2008, o que aconteceu? Veio a crise, né, com a quebra do banco lá do Lehman Brothers em 15 de setembro. O que aconteceu? No Brasil, em 2009, houve todo um discurso político, queira ou não, se foram as melhores políticas, como o Vitor falou, esse baseado no consumo, baseado no crédito, não vem ao caso agora. Mas houve um discurso firme do governo, que na época era o Lula, né, depois veio a Dilma, mas veio um discurso firme de que a situação era preocupante, mas o Brasil iria lidar com políticas destinadas à sociedade, né, a partir do consumo, a partir de políticas governamentais que incentivavam o consumo, e a própria sociedade acreditou naquele discurso e continuou consumindo, continuou ofertando, produzindo dos dois lados, tanto dos produtores como dos de quem comprava também. Então existia essa crise econômica de 2008, não se transformou numa crise política, ela ficou bem restrita ao campo econômico. O que acontece em 2014? Como a Raquel falou lá no início, já existiam alguns indicadores que mostravam que a economia não andava bem. Só que o que aconteceu? Era qual, 2014, vamos ver, era ano do quê, André? 2014? Além da Copa. Você tem que lembrar coisa além ruim. Além da, né? Copa. Você tem que lembrar coisa ruim, né? Copa e a eleição. Você não ajuda nós, né? Ano de eleição. E no ano de eleição, o que aconteceu? O discurso que foi passado da crise que estava vindo não foi o que aconteceu nesse ano. Então, todo o discurso que foi passado pela Dilma, né, que acabou vencendo em outubro, foi de que a situação não existia, a crise era a crise, a Raquel falou que não, mas a crise não era a crise era internacional, inclusive, era provocado por países desenvolvidos, países ricos, que quem plantava inflação para colher juros era o governo da oposição. Deixou bem claro isso, que os juros altos eram abusivos. Além disso, tinha falado que não ia mexer nas políticas sociais, nem que a vaca tossisse, que não sei se vocês lembram. E agora, depois a gente vai falar, mas esses cortes que ocorreram, teve 3 bilhões de cortes do Minha Casa Minha Vida, que todo mundo apostava que não ia mexer, mas a vaca tá tossindo aqui, não tem um campo aqui, mas lá no pasto ela tá tendo bastante. E é isso que eu quero dizer, o discurso que foi passado não condiz com a realidade hoje, e isso deteriora muito as expectativas dos agentes econômicos. Então, a forma que se lidou com a crise, independente das políticas que foram tomadas em 2008, foi um discurso muito mais assertivo para a sociedade do que foi feito em 2014, né? 2014 o discurso foi um, e a realidade é completamente diferente, como pelas próprias dificuldades que a sociedade vem passando nesse ano. O Vitor comentou uma coisa, a questão do bolo, né? Eu gostei da ideia do bolo. Bolo é interessante, é gostoso, todo mundo gosta de bolo. Né? Até o burro do Shrek falou que todo mundo gosta de bolo. Até a Raquel. Eu gosto. Você gosta? Olha e aí. Bacon. Bolo com bacon também não é, mas ok. Vamos pensar. Você me falou que o bolo foi feito e em 2008 nós tínhamos uma estrutura econômica boa. Salvo engano, nós não tivemos durante o governo Lula, pelo menos até 2008, nenhuma crise econômica mundial. Tivemos? Não, a gente não teve. Não teve, mas a gente teve o engraçado, de fato. Agora, para pensar, não tivemos nenhuma crise grande. Inclusive, a gente viveu um período que os economistas chamam da grande moderação. É. Que o crescimento global teve uma volatilidade muito baixa, ou seja, os países cresceram com qualidade, não teve assim, cresce 5, depois cresce 2. Não, todo mundo cresceu bem, os Estados Unidos foi muito bem. Tanto é que o presidente do Banco Central Americano, Alan Greenspan, foi considerado o maestro, porque o Fed conseguiu manejar muito bem para que a economia não tivesse volatilidade. Foi um período muito tranquilo, de fato. Então, o fato de você não ter nenhuma crise grande, nenhuma crise que afetasse de forma geral as economias mundiais, localizadas ou não, globalizado, ou país-país, ou até continente-continente, isso ajudou para que os países fortalecessem ou pelo menos ficasse ainda mascarado o problema de cada economia. É certo isso? É com certeza. Eu acho que tem até uma grande literatura que fala isso, que assim, é claro que eu concordo que o Brasil tomou, eu até ia comentar isso agora mesmo, é bom que você falou. Eu acho que o governo Lula tomou muitas decisões boas no campo econômico, de programas sociais, de inclusão social e de salário mínimo. O Lula é um ótimo político. Não tem como negar, ele é o melhor político, e assim que assim, do PT, diria. Mas eu acho que o Brasil, ele não fez a lição de casa. Então, assim como eu costumo dizer que o Brasil, ele é a cigarra da história da cigarra e da formiga, né? A formiga ficou lá, trabalhando, juntando dinheiro, juntando todas as folhinhas durante o inverno e durante o verão, e a cigarra ficou cantando, né? E o Brasil ficou lá cantando enquanto tudo ia bem. Então, o Brasil não fez as reformas estruturais que ele precisava. Então, por exemplo, o investimento em infraestrutura continuou baixo. Então, você teve um investimento alto em educação. A quantidade de investimento em educação cresceu muito, mas a qualidade não aumentou. O nível de... A burocratização do... No nível de burocratização do sistema, né, do setor de negócios no Brasil continua muito grande. Então, tem um dado interessante do Banco Mundial que mostra, né, que o Brasil é um dos países que você mais gasta tempo pagando imposto. Parece até piada, mas é verdade. Então, quanto uma pessoa gasta de tempo ali, eu acho que são mais de 2.000 horas por ano pagando imposto. Então, era um reforma... Não, pagando imposto não, pra você descobrir o que você tem que pagar de imposto. Exato, depois você paga, né? Aí depois você pega a fila e tal, aí cai a internet, porque também não foi investido nada em telefonia. Então, assim, você existia uma pauta que já estava em discussão há muito tempo de coisas que precisavam ser feitas para o Brasil crescer de maneira sustentável. E isso não foi feito, isso foi sendo adiado, e cantando, até que chegou na crise. Você teve, e assim, o Brasil, de novo, eu acho que o Brasil teve uma política acertada no imediato pós-crise, mas, querendo ou não, as commodities, que são a principal fonte de moeda estrangeira do Brasil, as commodities aumentaram de valor em 2009. Você teve um mini boom logo depois da crise. Então, você tem essa parte que ninguém lembra, assim. E o Brasil continuou crescendo. Até 2011, o Brasil cresceu a taxa de mais de 3%. Eu não me lembro se 2011 foi 2 ponto alguma coisa, mas assim, a gente, então, não teve a crise até 2008 no Lula, mas entre 2008 e 2011, teve uma crise e a gente ainda tava ali de pé. E essa foi a pior fase da crise. Então eu acho que você dizer hoje em dia, você falar que atualmente é culpa da crise, é um discurso meio maluco, assim. Deixa eu só complementar uma coisa. A Raquel falou dos investimentos que não foram feitos, deixaram de ser feitos, mas acho que uma coisa que a gente tem que sublinhar, e aí eu acho que é uma coisa importante de ser dita, vamos ser justos, e eu não sou de esquerda, tá, gente? Eu trabalho na parte mais capitalista que existe no mundo, que é o mercado financeiro. Você falou que você é do capitalismo selvagem. O nosso papel é ganhar dinheiro, independente se o país está bom ou está ruim. Mas o governo Lula foi um governo importante, o primeiro mandato. Fizeram medidas interessantes, criaram mecanismos legais interessantes. Eu gosto de citar, por exemplo, fizeram a lei além de falências. Um dos caras que coordenou isso é o nosso amigo Otaviano Canuto. Então, é uma lei que permitiu maior transparência legal e maior velocidade nos processos de falência. O governo Lula criou o crédito consignado, conseguiu emplacar isso. Isso foi muito importante para o brasileiro, porque diminuiu o risco de crédito para os bancos, porque o banco sabia que todo mês ele ia lá e ia já abocanhar uma parte do salário do cara, então abaixava o risco. O governo Lula teve uma diplomacia interessante, aproximou o Brasil de vários outros países, a gente abriu embaixadas em outros países. Não, com certeza. Eu acho que um dos principais feitos do governo Lula foi a política externa. Ele colocou o Brasil na pauta. Só pra você ter uma ideia, como o Lula é um cara de visão na diplomacia, nós somos o primeiro país do mundo a reconhecer a China como uma economia de mercado. O primeiro. Bom, foi uma jogada genial, porque depois disso a China comprou a mãe aqui no Brasil. Como eu disse, ele é o melhor político que a gente já viu. Acho que isso é muito difícil de se... E ele também esteve cercado, o governo Lula, ele esteve cercado de assessores e ministros muito bons, né? Então você teve o Meirelles, você teve pessoas muito, muito boas no governo dele, com certeza. Pessoas, inclusive, que tinham prestígio perante o mercado financeiro. Sim, foi um governo bastante competente no sentido econômico. A virada acontece em 2009, e aí eu acho, que é um argumento do Samuel Pessoa, um economista brilhante, está sempre na mídia, que o governo Lula foi muito bem seguindo uma cartilha, vamos dizer, ortodoxa, mais de direita, e aí na crise o Lula, como o Lula é um cara muito esperto, é um cara que a vida ensinou a ouvir todos os lados, porque um sindicalista do ABC que tinha vínculos com a ditadura militar, bom, é um cara inteligente, né? Exato. E chegou à presidência da República. Então, eu acho que ele sentiu que ele poderia ouvir o outro lado da cartilha econômica, e ele de fato fez, seguindo os conselhos do Guido, ou Mantega. E aí ele foi na onda do Guido Mantega, que a única coisa que fez de bom na vida é a filha. E aí deu no que deu. A gente fez uma série de escolhas erradas, mas eu não acho que foi por incompetência do Lula. Eu acho que ele tentou seguir ouvir um pouco o outro lado, e que funcionou, porque no primeiro momento o consumo foi muito bom. Como eu disse, nós crescemos 7,5% em 2010, então é um número que brilha os olhos. Uma economia que crescia na média de 4%, nos melhores momentos cresce 7,5%. Então até a pessoa mais ignorante do mundo falaria, esse troço funciona, vamos tentar mais uma vez. Então eu acho que fica interessante aí esse registro, que não foi um governo, é muito fácil hoje olhar para trás e falar que foi tudo um desastre. Não foi um governo ruim, bom. Foi tão bom que a Dilma assumiu e no primeiro ano Dilma, com aquela limpeza da corrupção, que parece que de corrupção não ficou nada, né? A Dilma era um mês sim, mês não, ministro no alçapão, porque cada mês passava, ela derrubava um ministro. Sim. Então, o primeiro ano de Dilma, acho que ela teve uma aprovação de 80%. Maior que a do Lula. Maior que a do Lula. Gente, pra eu ter 80% de aprovação na casa da minha mãe, eu tenho que lavar a louça, trocar a lâmpada, eu tenho que fazer tudo. Essa coisa tá feia pro teu lado. Ninguém tem. André, nem você tem 80% de aprovação com a sua esposa. Rapaz. Pior que não tem. Pior que não tem. Pior que eu lavo a louça. Mas 7 de aprovação também é difícil, né, André? Não. Sede de aprovação aí não, aí corta os pulsos, né? Mas isso mostra. É meu vizinho que canta mal aqui, viu? Mas isso mostra o quanto o casamento Brasil-PT desandou, e eu acho que a culpa disso, desculpa, é da Dilma. Não tem outra explicação a não ser Dilma, que não trocou o ministro, continuou com Guido ou Mantega, e a coisa desandou. Eu acho que foi isso. Todo mundo fala, e aí vocês vão poder me ajudar, se é verdade ou não, que a política econômica que foi praticada durante o governo Lula e que veio a ser mantida pela Dilma é a mesma política econômica do Fernando Henrique, isso é verdade? Não. Não. A política econômica do governo Lula até 2009. 2009. Aí foi o que o Vitor falou, Não, e querendo ou não, repetindo aqui, foi uma política acertada no imediato pós-crise, e depois a política que foi seguida escolhida pela Dilma não tinha, estava passando bem longe da política aqui, que foi ali, vamos dizer, no logo que o Lula assumiu e que todo mundo achou que ia ser uma nova Venezuela e aí o mercado começou a gostar dele. Foi uma política bem diferente. Foi uma política que insistiu no aumento da demanda agregada, então colocar mais dinheiro na economia, e os números iam mostrando e a inflação ia subindo e economistas iam falando. E isso tem muito do jogo político aí, porque muita gente, muitas pessoas próximas assim ao governo dizem que a Dilma é uma pessoa muito cabeça dura, e que falavam e ela não ouvia, e falavam pro Manta que ele não ouvia. Então eram os números que iam batendo a porta e iam sendo ignorados, até uma hora que, né, a conta chega. Pelo que eu entendi, a política do Lula é semelhante à do Fernando Henrique, com algumas coisas agregadas, onde foi a ampliação de programas sociais, algumas coisas nesse sentido. É isso? Perfeito. Sim. A partir de 2009, houve alguma alteração. Que alteração foi essa? Foi uma pegada mais pro lado do consumo, que, como a gente já citou várias vezes, aquele aumento do crédito. Ah, num primeiro momento, foi uma medida muito acertada, tá? Você tinha o que acontece é o seguinte: você tinha um espaço na economia para que você aumentasse o consumo sem gerar inflação ou algum Exatamente. Outro desequilíbrio. A Raquel falou da demanda agregada. A economia funciona como se fosse uma tesoura. Então você precisa das duas partes: a oferta agregada, que são as empresas, o crédito, o sistema financeiro e o governo, de um certo lado, e a demanda agregada, que é o consumo das famílias, o investimento das firmas e o consumo do governo. Então você tinha a oferta agregada sobrando e você tinha demanda agregada de emendas na hora da crise. O governo acertadamente estimulou a demanda agregada, ou seja, fez todo mundo gastar. Eu, você, a Raquel, o empresário e o próprio governo gastou. Isso funciona até o ponto que você faz a demanda agregada ficar igual a oferta agregada, ou seja, você tem as duas lâminas da tesoura do mesmo tamanho. Só que o governo, na hora que a lâmina da tesoura ficou do mesmo tamanho, se empolgou. Continuou, exatamente. Uma lâmina só. Como é que é aquele ditado que é o filho de... que você vai cortando o cabelo? Cabelo? Como é que é? Que você corta, que você vai cortando até ficar careca. Que, não, deixa eu parar uma arestinha aqui. Não, tem uma parte que tá meio torta. Não, tem uma parte... E aí você fica careca. Você eu acho que essa fala da Raquel explica completamente como foi a política econômica nos últimos anos. Foi sem planejamento. O governo não tinha um planejamento claro e continuou fazendo. Não, então, inclusive, e ficou careca e agora tá fazendo tratamento pra crescer cabelo, e quem tá pagando é a sociedade, não é o governo. E você viu como o Levi tá ficando sem cabelo, ele e o Nelson Barbosa? O Nelson Barbosa parece que já tem umas falhas mesmo, né? É uma tristeza. Ele parece um Minion. Eu acho que o Nelson Barbosa, ele é uma pessoa interessante até pra se trazer pro debate, porque, assim, algumas pessoas dizem que ele saiu porque ele tava no governo, né? E até 2012, 2013, se não me engano. E muita gente diz que, não, ele saiu por uma briga de poder e política, mas olha, se você lê o que ele escreveu quando ele saiu do governo, ele não concordava, ele não estava de acordo ali com a bagunça que eles estavam fazendo. Então, mesmo hoje, que é uma pessoa que é colocada pela mídia como o oposto do governo, aquele que não quer cortar gastos, aquele que quer gastar tudo, ele era uma pessoa contra o que a Dilma estava fazendo. Ele foi uma pessoa que saiu e escreveu um artigo com 1 milhão de críticas à política econômica. Então, eu acho que isso mostra bem como o governo da Dilma, no segundo mandato, fez coisas muito extremadas e muito, assim, não planejadas. E eu acho que quando eu digo da história da cigarra e tudo mais, e da formiga, é porque eu acho que se você não tivesse a Dilma no momento, a gente não ia ter percebido tudo isso, todas essas falas de reforma, e quem sabe no mundo ideal essas reformas estariam sendo feitas agora. Mas eu acho que é toda a história da bola de neve, a tempestade perfeita, é tudo a mesma coisa. O governo simplesmente puxou a corda mais rápido. Ele viu que aqueles problemas que iam bater na porta mais tarde, chegaram agora porque o governo tá careca e não consegue mais, sabe, colocar cabelo pra tampar a careca. E aí começa a aparecer tudo. Ficou careca, aparece tudo. É que nem aquela frase do Warren Buffett, que é "Only when the tide goes down, you discover who's been swimming naked", né? Então você vê quem tava lá de bunda de fora. Deixa eu aproveitar esse momento. Lógico que ainda tem mais algumas coisas que eu vou querer perguntar pra vocês. A economia, o caminho da economia tá indo de uma forma muito estranha. Vocês saíram de 2009 pra cá, teve momentos que acertou, depois chutou o balde e erraram tudo. Qual que é uma perspectiva de futuro que vocês estão vendo? Só pra você ter ideia, eu coloquei no Facebook pra alguns amigos, olha, vou fazer uma pergunta, conversar com o pessoal do Terraço e tal. Quem tem pergunta, uma delas veio assim, a previsão do dólar a R$5 em 2016 é correta? Não é correta, mas não está muito errada. Eu vou puxar isso hoje. Hoje eu almocei com uma economista muito brilhante, o nome dela é Raquel Bissá. Comemos um... Inclusive, a gente estava tão em sintonia que a entrada, o prato e a sobremesa a gente pediu. Eu acho que ela pagou. Eu tô achando que foi ela quem pagou, por isso você tá puxando o saco. Não, foi dividido, foi uma conta dividida justamente. E sim, nós fomos no restaurante à la carte. Eu tava discutindo exatamente isso com a Raquel, como tem umas previsões muito pessimistas. Tem gente falando em dólar em 4,50 pro final de 2016, mas eu vou falar um pouco o que eu acho. Eu acho que o PIB retrai uns 2,8% esse ano, o dólar deve acabar perto, acima de 4 reais esse ano também, e a inflação do ano que vem não tá cedendo, ou seja, continua uma inflação alta na visão dos economistas. Uma das principais casas, e eu vou citar que não tem problema nenhum, que é o Credit Suisse Reding Griffin, um dos principais bancos de investimentos do país, soltou hoje uma projeção de inflação de 7,3% para o ano que vem. Então, no ano que vem, a gente já está falando de uma economia já bastante deteriorada e uma inflação que persiste. As coisas continuam ruins no futuro. O meu outro ponto, e aí eu acho que tanto a Raquel e o Arthur devem estar de acordo com esses números que eu estou dizendo, e um ponto que eles podem explicar melhor do que eu é: a situação fiscal está muito ruim para o futuro. A gente vê um governo desesperado tentando cortar a medida, volta CPMF, mas a conta não fecha para o futuro. Os próximos 3 anos, a dívida do governo continua subindo bastante, e o crescimento da receita, de quanto o governo arrecada, também fica bastante comprometido. Então, acho que mais pior do que os números que a gente tem agora são os números do governo futuro. A gente tem um governo com um problema de finanças muito grave. E eu acho que esse é um dos principais pontos a ser discutido. Temos uma crise que não é passageira do ponto de vista de gastos de governo. A gente tem uma crise estrutural, uma crise que vai ficar por muitos anos se a economia não sentar e conversar. Para encerrar minha fala, eu acho que a única coisa que salva o Brasil agora é a economia piorar ao ponto de que a população sinta isso com tanta força que tem uma discussão muito séria do país que a gente quer para o futuro e de como a gente vai fazer isso. Eu acho que a situação tem que piorar muito para o brasileiro pôr a mão na consciência. Você acha que o brasileiro tem maturidade para uma discussão como essa? Olha, eu acho que o desemprego, se bater 20% e todo mundo se ver extremamente endividado, eu acho que, e a inflação não cedendo, eu acho que é o momento, uma presidente que pode até cair por um impeachment, eu não sei, isso aconteceu com o Itamar Franco e a gente fez o plano real. Como diria o Scott Fitzgerald no Grande Gatsby, você não pode repetir o passado, mas o passado nos dá algumas dicas de como pode ser o futuro. Mas André, você perguntou em relação acabou perguntando em relação às perspectivas, né, como você tinha falado. O que o Vitor falou um pouco, mas é também, se você perguntar para qualquer economista, para mim, para a Raquel, agora tem a Raquel, o Vitor ou qualquer outro, eles vão dar uma perspectiva no significado, vamos dizer, pessimista, né? Poucos economistas hoje tem uma visão otimista do futuro. O que pode acontecer? Uma grande mudança política, e não no sentido de uma mudança de governo. Pode ser o atual governo, mas com algum discurso alterado, ou principalmente atitudes que façam que as expectativas dos agentes econômicos, de nós, da sociedade, mude. O que acontece? Hoje, se a gente for olhar as projeções dos principais indicadores econômicos, PIB, inflação, desemprego, todos esses que a gente mencionou aqui, as perspectivas são ruins, não tem como olhar para frente e falar que vai ser boas. Só que o que acontece dentro dessa projeção, dentro dela você tem uma perspectiva política muito ruim também, então não tem como você dissociar uma coisa da outra. A partir do momento que a perspectiva política mude, ou esse discurso, ou as atitudes do governo de fato mostrem para a sociedade que o governo está preocupado com a situação fiscal, como o Vitor falou, é muito preocupante, uma situação estruturalmente preocupante, importante, né, de receitas, de despesas. Se isso não mudar, né, esse discurso e as formas de governar, fica muito difícil para a gente ter perspectivas econômicas melhores, né? É muito difícil. Se você falar como é essa perspectiva no futuro, ela é ruim, mas isso está baseado num cenário que também é ruim, um cenário principalmente político ruim. Tendo uma mudança brusca no cenário político, provavelmente a economia vai no sentido melhor. É, eu acho que assim, eu tendo a ser normalmente a visão mais otimista das conversas, eu concordo completamente com o Arthur, você não pode dissociar, ainda mais agora. Eu fico muito feliz de ser formada em política e economia, porque agora eu tô parecendo um guru. Antes era tipo, o que você estuda, o que tem a ver, né, uma coisa com a outra, alhos com bugalhos, e hoje fico feliz. Mas eu acho que você já tem alguma, assim, até a agência de rating, a Standard & Poor's, que rebaixou a nota do Brasil, o fez dizendo que porque as pessoas podem pensar, pô, mas faz um mês que ela decidiu deixar no mesmo lugar, o que que mudou? O que mudou foi a postura do governo. Eles esperavam que o governo fizesse coisas e o governo ficou com as mãos atadas. O empresariado quer uma coisa, o Congresso quer outra coisa, o governo diz outra coisa, e você fica nesse clima de discórdia e você não sai do lugar. E não sair do lugar pro Brasil agora é o pior dos mundos. Precisa se andar. Se você tem duas opções, ou você anda pra um lado que você cai na Argentina e na Venezuela, e aí, meu Deus, Deus nos acuda, o que eu acho improvável, dado toda a mudança na política econômica que o governo tomou a partir do começo desse ano, ou você tem, você tem, assim, pelo menos pequenas mudanças de comportamento do governo, até que você não precisa mudar o governo. O governo mostrando, você já viu a reação dos mercados hoje para o anúncio do governo que ia fazer cortes. Já foi uma reação positiva. Não é porque o mercado é do mal e quer mesmo que todo mundo fique sem dinheiro e corte o FIES e não tenha casa para casa, minha vida. Não é nada disso. É só que a situação fiscal atingiu um nível insustentável que o governo conseguiu esconder com as pedaladas, que foi simplesmente falar, empurrar com a barriga a conta para depois. Então não tem uma explicação mais simples do que essa. É como se você, assim, botasse a conta na gaveta e falasse, daqui a pouco eu pago. E aí uma hora a conta, né, aparece ali. Então a situação fiscal ficou insustentável e o cenário político precisa melhorar para que o governo consiga alterar essa situação insustentável. Mas eu acho que dito isso, eu acho que no longo prazo, eu acho que o Brasil ele não vai ser o próximo Japão, né, que é como é visto, porque o Japão, provavelmente muita gente não sabe, o Japão ele tá estagnado, ele não tá decrescendo, mas ele também não tá crescendo há mais de 10 anos, mas, né, não me corrijam se eu estiver errada, Vitor e Arthur, é por aí. É isso aí. Eles estão lá. 10 anos não, 30. Entendeu? Pobres japoneses. Então, assim, eu que trabalho, que vejo essa parte mais do, eu trabalho mais olhando longo prazo, você vê que tem investidores estrangeiros ainda acreditando, né? Ou no longo prazo o Brasil ainda tem muitas oportunidades, até pra preencher esses gargalos que a gente ainda tem de infraestrutura e tudo mais e mil outras coisas. Mas a impressão não é que o Brasil seja o novo Japão. A impressão é que o Brasil se tocou, o Brasil começou a mudar a política, começou a mudar a política econômica, só que a Dilma, infelizmente, enganou todo mundo. Isso afetou a popularidade dela, afetou o Congresso, teve a Lava Jato, e aí a gente tá onde está. Mas se tudo correr mal, a gente continua como a gente tá até 2018, entendeu? Vou entrar em três pontos específicos pra gente chegar ao final dessa conversa. Primeiro, uma pergunta que me veio aqui é se nós estamos pagando hoje com a crise que pode ser um reflexo das políticas populistas do presidente Lula, seu primeiro e segundo mandato, e que se mantiveram agora. Apenas isso, esses programas sociais populistas, eles geraram a crise? Ou realmente, como vocês colocaram, tem muito coisa a mais? Deixa eu só fazer um parêntese. Programas sociais é bastante complicada de falar, porque aí você coloca em um saco muita coisa. O Bolsa Família, pra gente ter uma ideia, é um programa muito barato, ele custa 20 bilhões, tá? É, ele não então, é se você cortasse o Bolsa Família inteira, não ia adiantar nada, não é, Justiça? Não ia adiantar nada, era 20 bilhões. A CPMF tá querendo trazer 36, né? 20 bilhões mês ou ano? Ano. É um programa muito barato. É um programa muito barato, é 0,5 do PIB, né? É um programa baratíssimo, é um programa que tem um impacto muito interessante. E olha, a maior quantia que uma pessoa pode receber no Bolsa Família são R$160. Com essa inflação, R$160 não é nada. Então, isso aí, eu sempre falo isso porque tem aqueles imbecis de plantão que falam que Bolsa Família é bolsa vagabundo. Pelo contrário. Como se alguém vivesse com R$160. Como se alguém vivesse com R$160, exatamente. Eu vejo o Bolsa Família, até no meu blog eu fiz um texto sobre isso, que o Bolsa Família, ele é, entre aspas, para inglês ver. Porque ele pegou qual eram os dados da ONU, a ONU falava que cada, para você tirar da miséria, o pessoal tinha que ganhar $2 por dia. Ele pegou, fez a conta, pô, é quanto? É tanto. Então vamos pagar R$70, que dava $2 por dia. É, mas funcionou bem, mas foi um bom programa. Que teve ótimos resultados, tanto que ela foi copiada, assim, foi muitos países colocam o Bolsa, classificam o Bolsa Família como uma política de muito, muito sucesso, pra tirar você, é pra tirar da extrema pobreza. É aquela situação, aquela pessoa que nunca teve a dificuldade de chegar no final do mês, o próximo final do mês, faltando R$10 pra comprar um pão ou alguma coisa, não sabe a dificuldade exatamente. Que é, ou a vantagem que é você receber um valor desse. Isso, ao mesmo tempo, ele não resolveu um problema. Ele deu uma amenizada, mas ele não resolveu. Ele tem vantagens e tem algumas desvantagens. Exatamente. Agora, teve outros programas, por exemplo, teve uma série de benefícios previdenciários que o Lula criou, tipo aposentadoria rural. Teve aquele da pesca, aquele da pesca eu acho genial. Da pesca você precisa, também. Você não precisa comprovar que você pesca, você então, só fala que você é pescador. E tem o benefício da prestação continuada, que já vinha desde lá da Constituição, mas foi, acho que, homologado no governo Lula. E todos esses benefícios são previdenciários e custam uma grana, e custam muito dinheiro. E aí tudo isso foi contribuindo também. Então tem, do benefícios sociais, o Bolsa Família não custa nada, mas tiveram outros que aumentaram bastante. Mas eu não acho que eles sejam os principais vilões, apesar de contribuírem muito. Os principais vilões foram as escolhas de política econômica e discricionárias que foram feitas em 2009 para frente, André. Exatamente, não são os programas, os programas como eles estavam, como se você tivesse simplesmente continuado esses programas e aí, a partir de 2010, ter mudado, eu acho que o que faltou do governo foi enxergar que você precisa, que nem o governo chinês precisa mudar de modelo de crescimento e parar de construir ponte e começar a fazer o chinês comprar, a gente precisa fazer exatamente o contrário. Eu acho que se existia um populismo, o populismo foi um populismo econômico do governo, do segundo mandato do governo Dilma. Uma situação que vocês comentaram, juros, aumenta juros, desce juros, o que que isso influencia na economia? O que que isso ajuda a melhorar a situação econômica do país? Não muito, viu, André? Os juros, ele é um, no conceito mais simples de economia, ele é o preço do dinheiro, né? Quanto custa pra você manter esse dinheiro ao invés de aplicar ele, né? Aplicar o dinheiro pra ganhar mais dinheiro. O que acontece é que os juros, eles são inversamente proporcionais aos investimentos. Então, quanto maior for os juros, que é o que acontece, isso é importante explicar para quem tá ouvindo a gente, né? Os juros, o que a gente tá falando, a Selic, né? A Selic é a taxa básica de juros, que hoje tá em 14,25. O que acontece é que essa é a taxa básica, então ela é a Selic que baliza todas as outras taxas de juros que existem na economia, não existe só a Selic. Tem a taxa de juros do cartão de crédito, que muita gente conhece, tem gente que cai, tem gente que não cai nela, tem a do cheque especial, tem a dos juros subsidiados pelo BNDES, tem várias taxas de juros que existem na economia. Quanto maior a Selic, menor é a probabilidade de uma pessoa que tem uma empresa, uma pessoa que vai fazer algum investimento, de ela de fato fazer esse investimento. Porque ela pensa assim, eu tenho esse dinheiro, R$1.000, se eu aplicar esse dinheiro na taxa básica, eu vou ganhar R$1.100, vamos supor. Só que para ela ganhar 100, para ela investir e comprar uma nova máquina e ganhar esse dinheiro vendendo os produtos dela, ela tem que ganhar pelo menos R$100, você concorda, André? Uhum. Porque senão ela não investe. Lógico. Então, você tem os dois lados, uma taxa básica de juros, né, que acaba mexendo nas outras taxas, muito alta, desincentivando investimentos, e do outro lado, para o cara que vai falar, eu vou investir da mesma forma, você tem uma demanda muito baixa, né, com a crise que a gente tem falado, os consumidores cada vez comprando menos. Então, os dois lados da balança acabam desincentivando investimentos, fazendo que o dinheiro fique parado mesmo. Então, a taxa de juros, na atual conjuntura, tanto é que políticas econômicas expansionistas são aquelas expansionistas, né, que fazem com que a demanda suba, né, os consumidores comprem mais, fazem com que a taxa de juros diminua, né? Quanto menor a taxa de juros, mais você roda a economia, né? Só que o que acontece hoje? A economia já não está mais caranguejo, já está curupira, faz tempo. E ainda assim, o Banco Central, ao invés de diminuir, ele está aumentando os juros. Ele está, teoricamente, piorando o problema, né? Então, você tem tanto o lado da oferta como da demanda muito ruins para aqueles que querem investir. Esse pacote que foi lançado agora, estou chegando perto do final, esse pacote que foi lançado agora pelo governo Dilma, de corte de gastos, e alguns ali para mim são meio complicados. Eu negociei, por exemplo, com o servidor público um aumento, agora não vou dar mais um aumento. Eu acho que isso aí existe um problema de credibilidade que pode afetar inclusive o mercado. Mas esse corte de gastos, o que que ele pode afetar positivamente? Veja, nós temos um problema de gasto público, nós temos que cortar gasto público. Essas medidas, na visão de vocês, são corretas, são adequadas, são o que precisamos ou ainda precisa de mais coisa? São corretas, essa é a resposta, são corretas. Só que o que acontece, o que aconteceu nessa dinâmica de diminuição de gastos para 2016 é surreal, porque o que aconteceu, o governo, ele mandou uma peça orçamentária para o Congresso com déficit, como gostam de falar, pela primeira vez na história desse país, mandaram um orçamento com déficit de 0,5% do PIB, né, 30,5 bi, corrija se eu estiver errado. E aí mandaram com déficit, esperaram a reação do mercado, que obviamente foi negativa, a S&P acabou rebaixando a nota, e aí o governo começou a se mexer para cortar gasto para que vire um superávit. Então é uma coisa surreal. Por que não foi feita essas discussões? Por que não fizeram esses acordos, essas amarras políticas antes de anunciar um déficit? Por que não se fez essa discussão para anunciar um superávit, então? Parece que o governo não sabia que, obviamente, teria uma reação extremamente negativa para o envio de um déficit, né? Eu acho o seguinte, o corte é bem-vindo, tá? Mas é um corte insuficiente. Eu usaria uma outra metáfora, que é uma família desesperada para fechar não é nem para fechar a conta do fim do mês, é para fechar os juros do cheque especial, tá? O cara já está rodando no cheque especial e está tentando se segurar para ver se ele sobrevive mais um mês. E é o que o governo está tentando fazer, ver se sobrevive mais um ano, se consegue eliminar o déficit fiscal para 2016, e 2017 continua muito ruim. Então, os cortes são bem-vindos, obviamente, estão no sentido correto. Essa questão de não dar o reajuste dos funcionários públicos, eu acho que indica o quanto o país vai ter que se unir, cada um vai ter que fazer um esforço, como o ministro Levy disse. Todo mundo vai ter que pagar um pouquinho a mais. No exemplo que ele falou da volta do CPMF, toda vez que você comprar um sanduíche, você vai ter que pagar um pouquinho a mais. Você que é aposentado vai ter que trabalhar um pouquinho a mais, então todo mundo vai ter que fazer um pocão a mais para salvar o país. Mas eu acho que essa discussão do governo vai na direção certa? Vai, com certeza. Mas, como eu disse, a gente está no desespero só para fechar uma conta de curto prazo. A gente tem que ver a conta lá na frente. O que o Vitor falou, isso não há dúvidas, que muitas políticas que foram feitas no atual governo, até no Dilma 1, né, no primeiro governo da Dilma, elas são corretas. Elas vão no... Por exemplo, vou citar uma outra política que foi falada esse ano, que foi criada esse ano, que foi a política de defesa dos empregos, né? Que as empresas têm a possibilidade de diminuir a jornada de trabalho com redução do salário, e o governo pagaria uma parte dessa diferença com os recursos do FAT, né? Ao invés de pagar o seguro-desemprego, o governo pagaria o complemento do salário, que seria dessa redução da jornada. A política é ótima, a política não é ruim. Só que o que acontece é que isso cai na operacionalização da política, que é muito ruim. Há tempos que as políticas, elas não são operacionalizadas da forma correta e da forma que deveria ser, né? Então, o que o Vitor falou mesmo, existem essas políticas que são feitas da forma correta. Claro que esses cortes, eles são necessários. O governo tem que mostrar que está cortando despesas e não só aumentando receitas e aumentando impostos, que não é um momento bom para a economia de aumentar impostos. Você tem que mostrar que você está reduzindo despesa, só que a forma que está sendo feita não é a forma que mexa nas expectativas, né, que a gente tem falado desde o início da nossa conversa. As expectativas, elas têm que se alterar com esse discurso do governo, com essa virada de chave, né? Agora a gente está empenhado. Tanto é que a S&P, a agência que rebaixou, ela falou no relatório dela, ela falou que o governo não demonstrava vontade de mudar o cenário, que é uma coisa muito séria. Não é que ela não fazia políticas para mudar, ela não demonstrava vontade e empenho para que mudasse a situação deteriorada da economia. Então é um conceito bastante, como a Raquel gosta, né, é um conceito político, né, que está por trás, mas que faz com que o governo tenha que fazer as coisas da forma correta. Está fazendo, mas é de fato sentar e fazer o que foi noticiado, né, foi criado. É, eu acho que como teve no domingo, saiu no editorial da Folha, que eu concordo plenamente, que algumas dessas medidas, e como muita gente está dizendo, por exemplo, o corte de ministérios e alguma diminuição no custeio, né, custos administrativos, tipo, quanto que eles vão gastar de viagem, ou que essas coisas que ficam rolando pela internet, quanto que a Dilma gastou numa colher de prata. Essas coisas, é claro que não vão salvar, ai, nossa, agora economizamos todo o dinheiro em colher de prata, ninguém mais vai precisar de nada. Não, mas tudo isso é simbólico, e o simbólico é muito importante para a percepção da população geral do que o governo está fazendo. Então, quem que você vai querer ajudar? Aquela pessoa que come em colher de prata, ou aquela pessoa que fala, não, eu vou aqui, eu vou ficar no hostel quando eu for para a reunião da ONU? Você sente que o governo está fazendo parte do ajuste? Então, eu acho que são medidas simbólicas, algumas delas, mas que vão trazer para perto a discussão, trazer para mais próximo a discussão da população e fazer com que, assim, o aumento de impostos que atualmente é necessário para tapar o buraco seja assim, passe pelo Congresso, vamos dizer. Eu acho que é bom eu frisar aqui que eu não sou a favor de vamos todos pagar a conta pelas besteiras do governo, mas eu acho que é muito importante que se cubra o curto prazo, porque senão não tem longo prazo, né? É, nós temos que lembrar que nós temos um país que está quebrado. Exatamente. E de alguma forma tem que mas ser resolvido. Assim, a eleição que vem, não voto na Dilma. Né, porque ela não pode reeleger, né? Ah, é verdade. Pois, graças a Deus. Eu vou fazer a última pergunta para vocês, e dentro de muita coisa que vocês falaram aqui, vocês me disseram que o governo Lula, em termos de política, pelo menos o primeiro mandato e até 2009, ele foi muito bom, porque ele teve uma visão estratégica, ele abriu mercado na China e tudo mais, ou seja, ele teve acertos consideráveis. A gente sabe que o mercado reage dentro da política. Hoje, por exemplo, o mercado não gosta da Dilma, e vocês podem até dizer uma visão diferente, mas na minha impressão é que o mercado também está fazendo força para que ela caia fora. Hoje, se saísse o Lula como candidato a presidente novamente, vocês acham que o mercado reagiria bem? E ainda, vocês acham que seria um bom nome para uma retomada do Brasil? Olha, eu acho que a minha reação do mercado não seria atualmente positiva, justamente pelas, assim, eu acho que talvez, se você falasse isso há um ano atrás, talvez sim, porque o que ele dizia, né, ele falava pra Dilma, vamos colocar, dizia-se, né, que ele conversava com a Dilma pra colocar um ministro mais favorável ao mercado, alguém mais ou menos como o Meirelles, ou alguma coisa no gênero, mas hoje o que ele tá partindo pra uma coisa contrária, uma posição contrária. Então, vê-se que ele já tá um pouco mais desesperado politicamente. Então, ele tava lá na Argentina, né? O símbolo do vamos fazer calotes fiscais e etc. E disse que a Standard & Poor's não significa nada. E que esse rebaixamento não significa nada. O que todo mundo sabe que não é verdade. Até em termos, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, muitos investidores são obrigados a tirar o dinheiro do país se mais de se duas agências, no mínimo, tiram o selo, né, de investimento do país, porque simplesmente é considerado arriscado demais. Então o dinheiro sai, querendo ou não, o dinheiro sai. Então é claro que você não pode dizer que é inútil. Então eu acho que hoje o mercado reagiria bem mal. É, eu concordo com tudo que a Raquel disse. Eu acho que uma volta do Lula é impossível, mesmo que a eleição fosse hoje ou em 2018. Eu acho que o PT está num quadro muito difícil, o partido que vem discutindo até a sua própria reinvenção. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que o mercado não apoiaria o PT por uma série de motivos. O mercado quer um ajuste fiscal, o mercado quer um fiscal melhor, quer um país que volte a crescer. Então, eu acho que o PT é um partido que falha em tentar devolver isso, e nem pela corrupção. Eu não estou nem entrando nesse mérito, estou entrando no mérito puramente de política econômica. O Lula, como bom oportunista que é, provavelmente vai tentar se construir como um candidato. Mas essa é a minha opinião, concordo com o que a Raquel falou, mas eu acho que uma volta do Lula ou uma continuação do PT é bastante complicado. Inclusive, acho que uma janela de impeachment pode estar se abrindo novamente. Astuto? Lula saiu como um mito, mas agora ele é um político como qualquer outro, né? Em 2008, em 2010, né? Ele saiu como uma aprovação de 70%, próximo a 70%. A volta dele, inclusive, na época, a volta dele era dada como certa. Não sabia se era 2014 ou 2018, mas a volta dele no cenário político era dada como certa. Hoje, depois, por inúmeros motivos, ele é visto como um político qualquer, com acertos e erros. Acertos políticos, vamos dizer, erros de trajetória também, depois, envolvimento com o direcionamento de empresas, não vem ao caso. Mas, assim, ele é visto como um aspirante a novamente ser o presidente da República, mas não da forma que ele saiu em 2010. Também pela própria história dele, né, de coisas particulares dele, da história do partido mesmo, do PT, foi muito deteriorada por causa desses casos de corrupção. É impossível que o Brasil tenha um tipo de crise similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos e na zona do euro. O Brasil, eu tenho certeza, assim como os Estados Unidos, eu saudei hoje o presidente Obama por ter superado a crise que atingiu o país em 2008-2009, o Brasil também vai superar os efeitos dessa crise que recai agora sobre ele. Acho que nós conseguimos fazer uma conversa tranquila, tentamos ser apartidários. Eu prevejo, vou ser futurista aqui também, vou dar uma de economista, vou tirar minha cartolinha aqui. Vamos ver se acerta. Eu acredito que haverá um pouco de choro e ranger de dentes a partir do momento de que vocês fizeram uma análise técnica do governo Lula e apontaram diversos pontos positivos, mas isso aí os números apontam e é difícil você combater. Eu imagino que talvez vocês sofram algumas retaliações de certa forma. Olha, eu acho que pode ser, eu acho que assim, você tentar ir contra a realidade é até desonesto, assim. Números são complicados de você contestar. É, exatamente. Temos que reconhecer alguns fatos e também verificar outros. Que eu chego à conclusão é que hoje nós temos um problema de crise econômica no Brasil, tem no mundo também, mas a crise econômica no Brasil existe e a maior parte de culpa é de responsabilidade do governo. É isso mesmo? Isso mesmo. Pra mim, tem vários fatores, mas principalmente, se fosse em porcentagem, economista gosta de porcentagem. Porcentagem é bom. Mais de 50% mais um é do governo. Exatamente, gostei. 50% mais um. Mais um, exato. Como vivemos... Eu tô com 100%. É porque você é do capitalismo selvagem. Você é da selvageria. Quando eu entrei na faculdade, eu apoiava a Dilma, tá? Mas eu não votei no 13 naquela época. Eu votei no Marinho. Gente, acontece. Eu, honestamente, eu conheço pessoas que votaram no PT o ano passado. E eu acho que política é uma coisa que, assim, você discute, você argumenta, mas cada um tem a sua opinião e a sua preferência pessoal. Mas eram pessoas que hoje eu falo, mas e aí? Aí a pessoa tá puta, porque ela fala, não era bem isso, né? Que ela dizia. Pois é. Não foi o peixe que me venderam, né? Exato, exato. Mas eu não comprei isso. Tá certo, gente, muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi extremamente produtiva. Muito bom, não só a conversa, mas conhecer vocês, Victor, Arthur e Raquel. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que vocês têm um futuro muito legal nessa situação de pegar a economia e tentar apresentar de uma forma mais simples, pessoal. Parabéns, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu, André. Prazer. Prazer é nosso, obrigado pelo convite, André. Espero que mais vezes a gente possa contribuir, colaborar. É uma coisa que você tinha falado, né, que é a participação do pessoal que te ouve, mandando perguntas. Isso, por mais que pareça utópico, sou utópico, isso é super importante que o pessoal participe e veja como que está a situação econômica e tente te trazer soluções, né? Discuta, vejam os fatos, vejam os dados e que tomem as melhores decisões para o futuro, né? Não adianta muito reclamar da situação que a gente está. Tem que conhecer a história, conhecer o que a gente passou, para que no futuro, a partir do debate, pode parecer utópico, mas a partir do debate, da construção das ideias, que a gente tenha um futuro melhor mesmo, um país melhor para todo mundo. Perfeito. E Arthur para presidente. Isso aí, eu voto. E calma, vocês estão esquecendo do mais importante. É, acessem terraceconômico.com. Ah, é verdade. É isso aí. É, eu vou colocar o link para quem acessar o post aqui no blog. Vai ter aqui o link do Terraço. Tem a página também no Facebook. Acompanhe, que eu acho que vale a pena. Mas, ó, André, tá em tudo, tá? Facebook, Instagram, Twitter. Pode procurar que vai achar a gente. Estamos até no armário da cozinha da sua mãe. No Instagram vocês colocam o quê? Foto de comida dizendo a avaliação econômica da coisa? Não, tem a gente no boteco mesmo. A gente tem um produto, vamos chamar assim, que chama Laje Econômica, né? O terraço, como você falou, é um espaço bacana pra gente ver. Só que a gente tem a laje também, que é uma esculhambação total, né? Então a gente aqui tem churrasco. Tem churrasco. Mas geralmente aparecem quando tem algum evento econômico importante, a gente tira algum sarro, faz alguma brincadeira. É bastante interessante. Aliás, é o que o. Uma das coisas que mais faz sucesso no terraço é a laje. É o primo pobre do terraço. É o primo pobre. Gente, muito obrigado. Pode ter certeza. Eu vou considerar o terraço econômico sempre que tiver necessidade de alguma conversa sobre economia. Primeira opção para quem eu vou procurar. Obrigado, André. Um abraço. Valeu, André. Um abraço. E você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado, possa utilizar essas informações de uma forma mais interessante para o debate político e econômico também. Você não precisa concordar com tudo que foi dito aqui, você também não precisa discordar com tudo que foi dito. O importante é que você conheça um pouco mais, inclusive tenha fundamento até mesmo para discordar, se for o caso. E acompanhe, vem mais por aí no podcast Alô Brandaliz e até a próxima. Um abraço.